pueblos mágicos. Será que a simples vida rural pode ser chamada de mágica? Ou será para adquirir tal título, ela precisa ter uma relevância histórica? O que torna um lugar ou povoado verdadeiramente mágico? Uma vila mágica é um lugar com simbolismo, lendas, histórias, eventos importantes, festivais, tradições e manifestações culturais com oportunidades para o turismo. O Programa Mexicano de Incentivo ao Turismo foi lançado em 2001 e relançado em 2010 com recursos significativos para desbloquear seu potencial. Cada cidade recebeu um orçamento para melhorar sua infraestrutura e preservar suas tradições e seus festivais. Essa ideia ofereceu aos cidadãos a oportunidade de ganhar a vida com o turismo e contribuiu significativamente para as economias locais, já que os gastos dos visitantes criaram empregos importantes em suas cidades. Mas provavelmente, o maior bem que o programa causou foi a preservação da cultura e dos costumes dos povos nativos. Poderíamos, a exemplo do México, criar no Brasil um programa que permitisse preservar nossa cultura e ao mesmo tempo alavancar o turismo? Atualmente em nosso país, a cultura sofre com o preconceito desenfreado, principalmente as culturas de descendência africana. Somos um país dotado de uma rica diversidade, mas o racismo e a intolerância estão alcançando níveis mais altos e desencadeando o nosso suicídio cultural. Temos quilombos degradados pela insuficiência de cuidado por parte do Estado, líderes indígenas assassinados e tribos sufocadas pelo garimpo. Nosso turismo brasileiro visa o capital estrangeiro. Geralmente nossas contribuições monetárias acabam indo para fundos de investimento de empresas privadas, que promovem atividades das quais não temos dinheiro para participar. De que vale saber que temos em território nacional uma das maiores biodiversidades do planeta, se não vislumbrá-las? O preço para se visitar o Cristo Redentor no Rio de Janeiro é o mesmo do Taj Mahal na Índia. A diferença é que o indiano paga aproximadamente 5% desse valor. Quantos amigos conhecemos que têm recursos financeiros para visitar Fernando de Noronha ou se hospedar em um hotel amazônico? Valorizar o turismo estrangeiro é sim uma necessidade, mas só depois de criar a mesma oportunidade para que os brasileiros possam desfrutar delas também. Preservar a cultura é fundamental para criar fontes de renda para nosso próprio povo. Mas ao que parece, estamos caminhando no sentido contrário de nos tornarmos um povo mágico.